A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E antes das cidades serem infestadas aí por apartamentos de 30 metros quadrados, onde mal cabe ali um casal, tem que ser um casal magro, né? E um aquário com um solitário peixe palhaço, as famílias que eram mais numerosas ali, tinham pai, mãe, avó, um tio eternamente solteiro, 4, 5 filhos, todo mundo vivia em casas com espaço maior, né? Com quintal, onde geralmente tinham lá 3 vira-latas, né? Que sempre fazem às vezes de cães de guarda. Uma jabuticabeira. Uma jabuticabeira, um pé de banana. E naquela época, né, Walter, o cachorro, ele tinha, era a vida de cachorro mesmo, né, cara? Não tinha essa vida de dondoca que tem hoje, né? Naquela época, eu me lembro bem que eles usavam alvejante de roupa como anticoncepcional de cadela, lembra disso? É mesmo, cara. E uma coisa que eu não consigo me lembrar ali nos anos 80 é de existir essa profusão toda de pet shop, Dr. Pet, esses especialistas em cães e tal. Até porque os cães lá da minha casa, eles mal tomavam banho de mangueira e com sabão de coco. E o mais perto que os vira-latas de casa chegavam de um veterinário é quando a gente tinha que amarrar todos eles ali com a corda de varal e levar pra tomar a vacina antirrábica. Como que era a vacinação antirrábica lá pelas suas cercanias, Walter? Então, Alexandre, antigamente os cães eram vacinados em agosto, né? Sim. Que era o mês do cachorro louco. Pelo que eu tenho constatado, pelo menos aqui em São Paulo, a vacinação agora é em maio. Verdade. Que acaba com toda a mítica do negócio, né, cara? É a mesma coisa que você se prevenir de lobisomem numa lua minguante. Os cachorros loucos tomaram o mês das noivas, cara. Que loucura. Mas é porque, acho que faz 2 anos que não tem vacinação aqui em São Paulo, né? Morreram alguns cães vacinados há um tempo atrás. É mesmo? Aí foi. Agora, uma coisa que me fazia manter grandes distâncias, né, dos cães naquela época, e talvez isso explique aí a minha sinofobia. Sinofobia, pra quem não sabe, é o medo incontrolável de cães, né? Pensei que era de sinos. Não, é uma palavra nova que vocês ouvintes podem usar pra impressionar garotas daqui pra frente. Então, naquela época, se você fosse mordido por um cão, você tinha que tomar 20 e tantas injeções ao redor do umbigo. Eu achava que isso não existisse, mas eu dei uma gulgada aí. Hoje em dia não é mais necessário, acho que uma dose já resolve. Mas antigamente isso era necessário. Agora 21 injeções, cara, nem a Christiane F. tomou tanta agulhada desse jeito. Apesar de até o último censo a minha família ter contabilizado que mais de 50 cães passaram ali pelas nossas vidas, nenhum deles foi acometido pela raiva ou pela hidrofobia. Eu achava que hidrofobia era quem tinha medo de água e eu, como não sei nadar, me achava que eu era um cão raivoso. Eu também nunca entendi essa história. Agora, a rábica, né, que sempre foi uma doença letal, realmente ela foi erradicada no Brasil aí já faz uns 20 anos, mas mesmo assim as pessoas têm medo ainda de algum morcego, que ainda é um vetor da doença, se ele picar algum animal aí, um cãozinho. Eu tinha que vacinar os morcegos. Pô, tá errado. Então, mas se acabou uns 20 anos, isso quer dizer que aí no nosso tempo era normal um pulguento com a boca toda espumando ali, como se fosse um usuário de crack. Mas hoje não tem mais. Quem viu, viu. Quem não viu, ficou sem ver. Agora, o que era um grande evento na minha casa era levar a matilha toda pra vacinar. E mesmo quando eu não tinha cachorro, eu ia lá acompanhar a vacinação, porque sempre rolava várias brigas de vira-lata, cara, né? Aquilo era como se fosse uma rinha a céu aberto, era o MMA da cachorrada, cara. Como rolava briga de cachorro. E cachorro que corria atrás de gato da vizinha. E uma vez, a cena mais insólita que eu vi de todas as vacinações dos meses de agosto, foi um Doberman devorar um hamster que escapou da gaiola de uma moça. Que loucura, cara. Mas eles vacinavam hamster também. Não sei porque a mulher levou um hamster. Porque a agulha era capaz de atravessar o animal. It's mine. Seu Demamegário! Quem inventou a vacina contra a raiva? A vacina contra a raiva? Este homem é um cearensezinho! Cearense! Tinha aquela lenda, né, que você tinha que andar com um prego no bolso. Isso. Porque se um cachorro fosse morder você, você enfiava o prego na bananeira pra se livrar do cachorro. Peraí, o Creuzebeck tá... Não foi, Creuzebeck? Se não tivesse bananeira, enfiava o prego no seu... Cara, o André Souza, que mandou um e-mail pra gente, ele tem uma história bacana aqui. Abre aspas. Eu tinha um cão que era gay. Pois todos os outros cães engatavam nele e ficavam lá, e ele literalmente passivo. E quando aparecia uma cadela no cio, ele nem chegava perto, ficava bravo. O nome do cão era Mike e não fazia mal a nenhuma mosca. Ele não latia, não rosnava pra ninguém, muito pelo contrário, balançava a cauda pra qualquer pessoa. Mas se tinha um dia que o Mike honrava o saco no meio das suas patas, era o dia da vacinação. Assim que ele via a agulha, virava uma fera, e ninguém conseguia conter o cachorro. E num certo agosto, o Mike me transformou numa das pessoas mais odiadas do bairro, pois assim que chegamos no posto de vacinação, ele ainda estava alegre ali na sua passividade, mas quando viu os rapazes do centro de controle zoonoses, não hesitou meteu o dente no braço do cara. Grudou e não soltava. Ficou ali por uns 5 minutos, recebendo cadeiradas, chutes e pontapés para que tentassem abrir a boca dele. Acho que tinha um cachorro que era assim também. E daí o que aconteceu? Assim que ele soltou, os demais colegas de trabalho do rapaz mordido levaram ele para um pronto-socorro e não voltaram mais. E todos os outros donos de cachorro ficaram putos comigo, pois seus animais ficaram sem vacina. Tinha gente prometendo matar o Mike dando chumbinho a ele. Era uma instituição dar chumbinho pros animais do passado, né? É. Hoje em dia não pode nem tocar no assunto, mas naquela época vendia-se. É, casa de ração. Casa de ração, esses lugares, veneno. O mesmo lugar que você comprava comida e medicamento, você podia comprar veneno pra matar o pet do vizinho. Aí o André termina assim, que falou que depois do ocorrido, o cão dele voltou a ser o mesmo gay de sempre. Aí ele falou assim, aí eu me pergunto, se tivessem matado ele, seria um ato de homofobia? Não, sinofobia. Sinofobia. Ah, aprendi com o Walter aí. Por que não, cara? A ouvinte Jeane Pinho disse que o tio dela, que segundo ela era um pudim de pinga, tinha levado uma mordida de um cão pequenês lá da rua dela. É engraçado, né? Pequenês é uma raça que foi hype ali nos anos 80, tava na moda. É. Hoje em dia não se ouve mais. É. Depois teve os Dobermans, né? Dobermans, a gangue de Dobermans. Acho que foi por causa do filme dos Dobermans que faziam assaltos de mochila. É, cães da moda, né? Assim como o Pitbull era até alguns anos atrás. Eu acho que o cão da moda agora é aquele Greyhound, né? É verdade. O cão do Simpsons. Isso. Certo dia, com a cara cheia de manguaça, ele levou um quibe do boteco, né, que ele tava enchendo a cara, pro cãozinho, né, a fim de agradar, e assim que ele conseguiu ganhar a confiança do animal, agarrou o bichinho, ele meteu uma dentada que o uivo do cachorro pôde ser ouvido em todo o bairro. Aí, novamente, entre aspas, meu tio chegou em casa cambaleando, e contando a história, todo mundo só acreditou porque ele estava com a boca cheia de pelos do cachorro. O cachorro precisou de tomar a vacina no umbigo depois. Lembrando aos ouvintes do Agente em 86 para mandarem sugestões para esse nosso podcast, que é atualizar toda segunda e quinta-feira. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Vai lá no Facebook, na nossa fanpage, e dê um curtir, por que não? O sempre presente ouvinte Hildo, ele diz ter um amigo que é um caso raro. O cara não tem umbigo, que é justamente por conta de uma mordida de um cachorro na barriga. Que loucura, cara. E ele falou que o amigo nem chega perto de cachorros, tem sinofobia, segundo o Walter. Sinofobia, Porque se o cara levar outra mordida, ele não vai ter onde tomar injeção. Porque a injeção é no umbigo, ou não é mais, né, Walter? Não é mais necessário. No passado, você não tinha um cachorro que volta e meia fugia e voltava com cheiro de carniça? Sim, Fox. É o cachorro que ele achava as feiras, manja? Segunda-feira, terça-feira, ele achava as feiras, cara. E ele tomava aquele banho com o resto de peixe de feira. Maluco. E ficava fedendo. Esse maldito uma vez me deu uma dentada, que eu fui dar banho nele pra tentar tirar aquele encardume, aquele futum dele. E ele me deu uma dentada, cara. E o que acontece? Eu tinha duas camisetas apenas do MPG, Professor Jorge Americano. E ele grudou numa das camisas e rasgou. Ainda levei uma piaba da minha mãe por conta disso, porque o Fox Carniça acabou com a minha camisa.